o jantar. Assim que todos estavam reunidos em torno da mesa, Albert levantou o braço e pediu silêncio. Sabiam, meus caros amigos, que o Conde de Monte Cristo salvou a minha vida em Roma? Como foi isso? Perguntou Beauchamp. Cheguei em Roma com um amigo para participar das festas carnavalescas. Reviramos a cidade, mas não encontramos nenhum lugar onde pudéssemos ficar, nem mesmo na mais humilde estalagem. Foi então que, no saguão do Hotel Londres, quando ainda implorávamos por um quarto, um senhor de boa aparência percebeu nossa aflição, aproximou-se e disse: Estou de posse de duas grandes suítes aqui. Como somos apenas um casal, além de um criado, posso oferecer-lhes uma delas. Era o Conde de Monte Cristo que ficamos conhecendo naquele momento. Aceitamos sua oferta e lhe ficamos muito gratos. Logo em seguida, fomos convidados para jantar. Ele estava acompanhado de uma princesa grega, bela como uma deusa. Mas isso não foi tudo. Escutem só nossa aventura para ter uma ideia de quem é este nobre senhor. Conte logo, mas por favor não invente uma história muito fantasiosa, debochou o jornalista, que parecia incomodado com as atenções que o estranho recebia. Prometo que serei breve. Bem, depois do jantar saímos para as ruas, onde multidões dançavam e cantavam correndo de um lado para o outro. Comecei a dançar com uma mulher elegante, que usava roupas da nobreza italiana e uma máscara que não permitia ver direito seu rosto. Logo que chegamos a uma esquina, dois homens fortes e decididos me agarraram e jogaram dentro de uma carruagem. De olhos vendados, rodamos por um longo tempo, até que fui jogado num lugar frio e úmido. Eu estava muito assustado, pois não sabia o que pretendiam fazer comigo. Logo fiquei sabendo que havia sido sequestrado por bandidos italianos, chefiados por um tal de Vampa. Esse Vampa era o maior bandido de Roma e todos tremiam ao ouvir seu nome. Ele me disse: Olhe, meu fidalgo, nosso negócio é cobrar pela vida de quem aprisionamos. Você tem até amanhã de manhã para nos entregar 20.000 francos ou o equivalente em moeda italiana. Caso contrário, morrerá ao meio-dia. Está mentindo, meu caro, disse-lhe Chateau Renaud. Não existem mais bandidos em Roma. Ele fala a verdade, disse o conde, que até então se mantivera calado. Bem, se tivesse tempo para falar com meu pai, certamente conseguiria o dinheiro exigido por ele, mas naquelas circunstâncias me senti morto. Às 6 horas da manhã, Vampa entrou na caverna onde estava preso e ordenou aos seus homens que me levassem para fora. Se o dinheiro não aparecesse até o horário determinado, eles me matariam. Não houve argumento que demovesse o bandido de seu propósito. Então apareceu o Conde de Monte Cristo e ordenou que me libertassem. Sendo assim, devo entender que o verdadeiro rei dos bandidos é o Conde, riu-se Beauchamp. O que os senhores não sabem é que certa vez salvei a vida de Vampa. Em troca, ele me protegeu que jamais atacaria qualquer amigo ou protegido meu. Por isso, nosso jovem Albert foi solto. E pode nos contar como salvou a vida de um bandido, senhor Conde? O jornalista parecia querer desacreditar toda a história. Fiz uma petição ao Papa. Ao Papa? E foi atendido? É claro. De outro modo, Vampa teria sido executado. Bem, é uma história muito fantasiosa, mesmo para um jornalista, disse Beauchamp, dando pouca importância ao que ouvira. As melhores histórias são as mais fantásticas, respondeu o conde com o rosto imperturbável enquanto bebia um gole de vinho. Terminado o jantar, as conversas prosseguiram mais descontraídas, um pouco por efeito do vinho ingerido e, acima de tudo, porque o conde tinha uma grande habilidade em deixar todos à vontade. Na hora de retirar-se, Albert ofereceu lugar em sua carruagem para levar o conde até o seu destino. Ele agradeceu gentilmente e disse: Minha carruagem já está à minha espera na porta. Andou até a janela e levantou a cortina. Efetivamente, na rua logo abaixo, estava estacionada uma luxuosa carruagem composta por dois magníficos cavalos. Conheço esses cavalos, exclamou Debray. Pertencem à senhora Danglars. Faz poucos dias que ela os comprou por 16.000 francos cada um. Não sei disso, respondeu o conde. Recomendei ao senhor Bertucci, meu secretário, que comprasse a melhor carruagem de Paris com a melhor parelha de animais. Ele conhece bem o seu ofício e estou certo de que cumpriu minha recomendação. Antes de se despedir, Albert fez o conde prometer que visitaria sua casa para ser apresentado aos seus pais, o conde e a condessa de Morcerf.